Então vamos lá. Vamos todos em rumagem, nossas ofertas levar, e perante a sua imagem, sendo o caminho adorar. Ele é nosso padroeiro, bem merece devoções, o santo mais milagreiro de tão nobres tradições. Neste dia de festança, que tu vais ao Senhor, faz-nos tua dança, olhe por São José Lino, a vir saltar a fogueira, a noite no arraial, dançar com meias gaiteiras, uma dança divina. Oh, santo casamenteiro, que as olhas feias e as belas, nosso santo rapinoqueiro, não te esqueças das donzelas. Faz o nosso casamento rico, santo, tão formoso, terás festas de espavento e um presente primoroso. Neste dia de festança, festivais nosso carinho, faz-me conosco da dança, ou tu sem você lindo, faz-me saltar às fogueiras, à noite no arraial, dançar com belas gaiteiras, uma dança divina.